Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Atenção, rede! Estamos chegando, o programa Carlos Pitty. Tudo bem com você aí? Tudo legal? Obrigado, boas-vindas a você na próxima hora. Vamos ficar juntinhos aqui na rede, vamos ficar juntinhos aqui na sua rádio com o programa Carlos Pitty, tá bom? Obrigado a você pela sua audiência. Programa Carlos Pitty para mais de 100 emissoras. Legal, e tem rádio nova e daqui a pouquinho eu vou contar para você, vou mandar um abraço. Daqui a pouquinho tem entrevista, tem a Cá Ribeiro com os lançamentos da semana, tem música para matar a saudade, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico, tudo, tudo só para você. E para começar, chacoalhando, balançando o Brasil, Carlos Pitty para agradar. Simbora, gente! Panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Sair na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. O som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curte, bebê, dança. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai ser. Paragada é 10. Vem me Dodge Ram, porque 280 mulherada louca. Israel nova, vai se arrebentar. Já não faz muito tempo que eu andava a pé. Não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. tenho linda de rã. Porque ele sempre se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, Israel venta, vem em mim, dó de rã. Porque ele sempre se eu tentar, mulherada louca, Israel nova, Israel venta. Na dó de rã e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Tamo junto, hein, parceiro. Agora vamos mandar de dois rãs, cascata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero vir cada vez mais. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Gustavo Lima Vespa. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Israel nova, Israel arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque é 280, mulherada louca, Israel nova, Israel arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, é Israel Novaes com Gustavo Lima no programa Carlos Pitt. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está curtindo, conferindo o programa através das novas rádios também. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Difusora de São Joaquim, Santa Catarina, quarta-feira às 20h. Alô, Marcelo Silveira, toda moçada em São Joaquim, cidade fria do Brasil, mas coração quente, e estão ligadinhos com a gente. Obrigado, gente, boas-vindas aí. Boas-vindas o pessoal da Rádio Liberdade FM de Pato Branco, no Paraná, também com a gente todos os sábados a partir, né, do meio-dia, todos os sábados, programa Carlos Pitt, também na Liberdade FM. Um abraço ao Delci Ramos, ô garoto, vozeirão, um abraço a você, o Hélio, né? Enfim, toda a moçada lá, né? O pessoal da Rádio Liberdade, boas-vindas também com a gente, né? Vamos lá, vamos embora? A gente não para, não. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês agora das minhas composições, né? Pois é, tá chegando já já aí a música com a Banda Magia, que eu fiz uma participação especial, Beija Beija Flor, tá bom? Aguardem. Também eu gravei uma participação no trabalho do Raimundo Neves, lá da Bahia. Aguardem, vou meter o pé na porta. Mais uma canção, uma composição minha, só que ele gravou na versão do Arrocha. E eu fiz uma participação, né? E quem vai estar gravando nos próximos dias também aí uma música minha é a Banda San Marino. Ah, Banda San Marino, sucesso do Sul. Aguardem também mais uma, a música 5 Minutos, né, gente? No novo CD da Banda San Marino. Legal? Vou trazer agora aqui essa música aqui que eu fiz uma participação especial no CD. Tive essa felicidade de trabalhar na produção do CD do cantor Paulo Júnior, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Aliás, o Paulo Júnior vai estar comigo neste final de semana fazendo show em São Paulo, né, Paulinho? É, Paulo Júnior. E vamos estar na grande festa junina da Moca em São Paulo. Muita gente vai estar passando por lá. Outros artistas como Pique Massaro, o Fabrini também vai estar por lá, Marcos e Edu, né? Entre outros tantos artistas aqui da CP1 Produções de São Paulo, legal? Eu também vou estar fazendo show em Bom Repouso, Minas Gerais. Alô, Bom Repouso, um abraço pessoal da Toro Louco. Em breve, Carlos Pitt, aliás, no próximo mês agora, né? Eu vou estar nesse final de semana também fazendo show em São Paulo, vou estar fazendo show também em Embu, né, na Grande São Paulo, em Cotia, vou estar em São Bernardo do Campo. Aliás, a minha agenda completa você pode conferir no meu site carlospitt.com e no carlospitt.blogspot.com, além das redes sociais, no Facebook, Twitter. Ah, tava falando Paulinho, vamos trazer o Paulo então pra cantar aqui? Essa música é do Paulo Pai, né? Que é o pai empresário, é isso? Paulo Siviero, Linda Mulher. E essa música tem um videoclipe no YouTube, é só você procurar Carlos Pitt e Paulo Júnior, Linda Mulher, cantando pra você. Simbora, gente! Alô, galera, aqui é o cantor Paulo Júnior. E eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Esse modão é pro pessoal aí dos bailão da fronteira. Vamos lá! Não sei qual o seu nome, não sei quem você é, só na lembrança ficou a imagem da linda mulher. naquele salão de baile. Você se pôs a dançar, seu corpo se destacava, até parecia querer flutuar. Olha de Miss, modelo na passarela. Meu Deus do céu, nunca tinha visto uma mulher assim tão bela. Fiquei parado, pensamentos viajando, e mesmo sem te conhecer, meu coração já estava te amando. E agora pra cantar comigo, meu grande amigo, Carlos Pitt. Oh, Paulo Júnior, prazer cantar esse modão com você. A música do amor é um mistério, não dá pra entender. Coração consegue sentir o quanto ele pode sofrer. No final da festa foi embora e não percebi. Fiquei vagando a perguntar, mas nem o seu nome eu descobri. Olha de mim, modelo na passarela. Meu Deus do céu, nunca tinha visto uma mulher assim tão bela. Fiquei parado, pensamentos viajando, e mesmo sem te conhecer, meu coração já estava te amando. Fiquei parado, pensamentos viajando, e mesmo sem te conhecer, meu coração já estava te amando. Aô, modão chorado, é hoje que eu só volto amanhã. Alô galera, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Aumenta o volume, porque nós estamos na área. Foi pra farra pra não pensar em mim, em mim. Tá se enrolando com esse papo de que não tá afim, afim. Tá enganando o coração, dizendo que não é paixão, e esse medo vai virar solidão. Pensando assim, se quer saber, um dia vai se arrepender, e nos meus braços vai querer viver. Pensar em mim, tá se enrolando com esse papo de que não tá afim, afim. Tá enganando o coração, dizendo que não é paixão, e esse medo vai virar solidão. Pensando assim, se quer saber, um dia vai se arrepender, e nos meus braços vai querer viver. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, aqui é a dupla Tuti e Rodrigo. Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, aqui é o de Paulo. Aqui é o Paulinho. Nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Ô, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. E aqui tá no ar o programa Carlos Pitt. Forte abraço para você que ouve a gente no Brasil, em Portugal, no Paraguai, via internet também. Obrigado, gente. Agora tem Ká Ribeiro trazendo os lançamentos da semana. Oi, gente, programa Carlos Pitt chegando mais uma semana aqui pra você e eu já vou trazendo novidades. Eu vou lançar aqui primeiro a dupla Thiago e Donizete. Desde criança, Thiago já estava em sintonia com a música. Começou a desenvolver seus primeiros acordes aos 6 anos de idade, observando seu tio a tocar violão. Já Donizete cantou sua primeira música aos 3 anos de idade, o clássico Menino da Porteira, e despertou a curiosidade da família, que até então não tinha nenhum músico na família. O garoto demonstrava muito interesse aprendendo a tocar violão sozinho com apenas 10 anos de idade. Em novembro de 2007, nasce a dupla Thiago e Donizete. Thiago conheceu Donizete através de amigos em comum, durante churrascos e festas familiares. Como Donizete já cantava na noite e Thiago tinha facilidade na segunda voz, por incentivo dos amigos, começaram a cantar juntos em violadas e festas. De uma simples brincadeira entre amigos, a dupla começou a se consolidar, apresentando seu trabalho em cidades do interior de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Vou lançar a nova música deles então pra você agora. Thiago e Donizete, Vai a Pé! Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Cadê aquele cara que dizia que era um bala quando ia pra balada, se achava um gostosão? Pegava a mulherada noite e dia na balada, no meio da playboyzada, jogava os que no chão. Ele tinha um carrão irado, depredeado e cromado, todo relaxado com somzão, tinha um teto solar. Depois um belo dia, no meio da putaria, pneu do carro se rasgou. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. E as gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. É, mulherada, o Thiago e Donizete, vocês não vão a pé não, hein? Cadê aquele cara que dizia que era um bala quando ia pra balada, se achava um gostosão? Deitava a mulherada noite e dia na balada, no meio da playboyzada jogava os que no chão. Ele tinha um carrão irado, debedearam um cromado, todo rebaixado com somzão. Tinha um teto solar, percorreu um belo dia, foi no meio da putaria, pneu no carro se rasgou, e aê! E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso. Vem, vem! Vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Vai Pé com Thiago e Donizete. O próximo lançamento da semana é a dupla Tom e Arnaldo. Em festas de faculdades, repúblicas e até mesmo em churrasco de amigos, notavam que o talento dos dois jovens era grande demais para ficar restrito a eventos informais. Foi dessa forma e com muito talento e carisma que a dupla iniciou sua carreira no ano de 2006. Mas a intimidade dos garotos com a música vem de longe. Tom, além de tocar violão desde pequeno, animava os amigos da escola cantando sucessos sertanejos. Assim como o parceiro Arnaldo, que também se dedicava ao violão desde criança. Foi no ano de 2002 que o destino tratou de cruzar o caminho dos garotos. Em março de 2009, Tom e Arnaldo realizaram um grande sonho, a gravação do primeiro CD. E eles estão de música nova e eu vou lançar agora aqui pra você. Tom e Arnaldo, O Fervo. Lançamento. Chega pra cá, entra no clima, a encampada, joga a mão pra cima. Quem tá solteiro, pinta bem alto, hoje o fervo é o show do Tom e Arnaldo. Pode mandar e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. E lembrando que os artistas de todo o Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui no programa, é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá bom? Semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Simbora! Ora, em vez de matar saudade, clássico sertanejo aqui no programa Carlos Pitt. Já já tem entrevista exclusiva pra você, os melhores artistas do Brasil, da música sertaneja, aqui ó, no programa Carlos Pitt. Vamos trazer? Simbora, só se for agora pra matar saudade, saudade, Christian Ralph. Matando saudade. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Palavra da Salvação. Aos domingos, no canal 2, assista a Show de Jesus, um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no canal 2, da Antena Web. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitti. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus e estou aqui com meu amigo Carlos Pitti, e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitti. que bom que você está sempre acompanhando a gente aqui, né? Forte abraço para você, você que acompanha a gente pelo Brasilzão. São 11 estados com a gente na nossa rede do programa Carlos Pitt Mais Portugal. A você que acompanha via internet por todo esse mundão, que é grande demais, né? E não tem fronteiras, não tem onde a gente não chega através da internet também, né? Que bom. E obrigado a você que acompanha sempre. Agora, se você quer saber tudo sobre o programa Carlos Pitt, sobre o meu trabalho, minhas composições, as minhas produções, os meus shows, acesse o site www.carlospitt.com. Tá passando aqui embaixo, www.carlospitt.com. Interessante a história, bonita, bacana. E a gente que convive aí, eu já tô acompanhando os meninos há um bom tempo. Tô hoje muito contente de receber os filhos do Galinha, né? Não é da Galinha, né? É do Galinha. No bom sentido. Os Pitinhos, tudo bom? Ah, tudo bem, você? Coisa boa. Com a gente. Pela primeira vez aqui no programa Carlos Pitt, seja bem-vindo, sinta-se em casa aqui. Obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez. Galera de casa aí, ó. Só história boa, só comédia aqui, esses dois, né? Só mentira, vamos dar agora. Além de muita mentira, também tem muita verdade e sim, muita música boa, né? Graças a Deus. A gente estava até conversando aqui com o Robson ali fora, nos bastidores, né? Que o importante do artista é manter uma carreira em crescimento, né? Com sim, música de qualidade. A gente torce que chegue aquela música aqui que dá aquela explosão, né? Pois é. E a gente sabe que também muitas vezes é perigoso, né? Que é difícil, né? Depois, de repente, não acertar na segunda já... E a gente tá aí, 14 anos lá na luta... É, graças a Deus agora a carreira vem abrindo muitas portas para o Roger Robson. A gente está muito feliz com essa moda. Sim. Daqui a pouco vocês vão curtir. Eu quero a participação especial dos nossos amigos. A gente já conferiu, você viu no VT, interessante um pouco, certo, da história de vocês, né? A carreira, mas a gente quer saber as novidades. O público que acompanha vocês quer saber o que está rolando, o que pode se esperar. Pois é, eu acho que esse ano aqui com certeza vai ser um ano maravilhoso para nós, né? Já vem sendo, bom, né? Bom. Já a alegria de estar já a música nossa aí tocando em todas as áreas do Brasil. E já está em primeiro lugar. Primeiro lugar. A Dor da Solidão, um modão chonado que tem a participação do nosso amigo Teodoro Sampaio. E quando a gente ouviu essa moda, rapaz do céu, que é a moda do Guto e Nando. Essa moda do Guto e Nando, do Jonathan Félix, Thiago, todo mundo. É o pessoal que tudo em família. Está todo mundo já. Todo mundo gravando. Duas duplas, né? Tudo em família também. Família. E amigo nosso também, né? Tá todo mundo na estrada. Já estiveram aqui. Só o Jonathan Félix e Thiago, que ainda não vieram, mas estão para vir em breve também. Estão pra vir. Bom, vamos falar. Você falou da música, vamos mostrar ela. Pois já, é, vamos... ouvimos a primeira vez, deu aquele arrepio, filho. Essa tem que entrar, não tem possível. Porque a gente cresceu ouvindo essa música. Então. Ouvindo moda, né, parceiro? Tá, vamos curtir, né? Então. Vamos lá. A Dor da Solidão. Roger Robson aqui com a gente. Chega a madrugada, eu pensando nela. Bate um desespero de saudade dela. Entre um gole e outro, acendo o cigarro. Meu Deus, como é triste me ver separado. Ando pela casa de um lado pro outro. Sinto seu perfume me deixando louco. Numa peça de roupa jogada no canto. Com saudade dela, minha fome, meu pranto. E nessa hora passa o desespero. O sonho lindo vira um pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Meu Deus, como é triste a dor da solidão. Machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, eu juro pra mim mesmo um pouco de paixão. E pra cantar com a gente esse modão, Teodoro e Sampaio. Deixa com nós, Roger e Robson. Chega a madrugada, eu pensando nela. Bate um desespero de saudade dela. Entre um gole e outro, acendo um cigarro. Meu Deus, como é triste viver separado. Ando pela casa de um lado pro outro. Sinto seu perfume me deixando louco. Numa peça de roupa jogada num canto. Com saudade dela me afogo em meu pranto. E nessa hora bate um desespero. O sonho lindo vira um pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Como é triste a dor da solidão. Machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, juro pra mim mesmo, morro de paixão. E nessa hora bate o desespero. O sonho lindo vira um pesadelo. Já não tenho mais no meu coração a mulher que amo. Meu Deus, como é triste a dor da solidão. Machuca demais meu pobre coração. Se ela não voltar, juro pra mim mesmo, morro de paixão. Se ela não voltar, eu juro pra mim mesmo, morro de paixão. E essa você já chega no bar, já pega uma mais cinco, pelo menos. Tem que tomar uma mais cinco, pé de frango e vamos lá. Vocês são da Grande São Paulo, região metropolitana? Do ABC Paulista. É. E o gosto, assim, pela música sertaneja, como é que surgiu pra vocês? Isso, conta um pouquinho mais, assim, talvez, do começo de vocês. Como é que rolou a química pra montar a dupla? É, os afinidade, pais da gente, é afinidade pais, também, né? Os pais do Roger e Robson são mineiros, né? Então não tem como, os mineiraiados sempre gostam da moda sertaneja. É. Nenezinho já ouvindo todos só os modão. Crescendo ouvindo o Zebete, né? Ele Rei, aqueles trem todo ali, só passava as modas. A gente ficou muito feliz por hoje estar cantando moda sertaneja, que foi, que é no caso do Roger, né? Pai dele, né? Ia pra Minas com ele escutando no rádio. Ouvindo a mulher Zé Rico. Desde os primeiros modão que eles gravaram, eu pequenininho já cantava lá do meu pai junto. Ah, é? Então cresci ouvindo música sertaneja, né, de raiz, Tião Caio Pardinho, Jôner Marciano. Programa Carlos Pitt hoje com os meus amigos aqui, ó, Roger Robson. Eu até brinquei que eu brinquei com vocês, né? Você acha que deve todo mundo pegar no pé de vocês, a dupla do Galinha, né? Não. Tranquilo. Não, parceirão. Vocês não ficam bravos, não, né? Nosso parceirão. Ele é parceiro de vocês, né? Demais, é um grande amigo. Um abraço ao Galinha. Um abraço ao Jones Mendes também. Gente finíssima, gente boa, que a gente já teve a oportunidade de acompanhar o trabalho dele também em eventos aí em São Paulo. Pousada dos Pescadores. Tá aqui a Luciana que assessora vocês, que é a esposa do. Que máfia também, né? Que máfia. Falando de Galinha, o Galinha é uma pessoa muito importante na nossa vida, que ele foi uma das primeiras pessoas a acreditar nesse trabalho de tirar a gente da noite e levar pro Brasil conhecer. Sim, sim. Então, no caso, hoje ele não é nem um empresário, é um amigo da gente, verdade. Entendeu? Então a gente, quando a pessoa fala a dupla do Galinha, a gente verdade. Fala, ah, é os que bom, Galinha. Né? Que bom, que é boa referência, né? A gente tem que reconhecer isso. Aliás, um trabalho do artista, às vezes muito pessoal fica focado em cantar na noite, assim, e não sai daquilo, acaba se estacionando, né? Às vezes você acaba de perder os cachês hoje, mas vai ser valorizado amanhã, né? Com certeza. Então, isso se chama planejamento na carreira do artista, que é muito importante, né? É carreira, né? É, sem dúvida. Mais uma. Não, verdade. Mais uma. É verdade. Bom, fala um pouquinho desse CD aqui. Esse é o mais recente, tem quanto tempo? Mais recente, é o terceiro trabalho. Terceiro. Esse foi lançado agora no final do ano de 2011. Dezembro. Dezembro. Tá fresco mesmo. Fresquinho, já tocando um monte de moda nas rádios. Sabe que é fresco no interior, sabe que é fresco, né? É, né? Toma fã. Pois é, e a gente tá muito feliz com esse trabalho, demais da conta, viu? Tá bem a nossa cara. Tem grande sucesso aqui, como Livre Leve Solto, que não pode faltar no show. Ele não decorou, você viu, ele tá pegando a cópia. Eu tô pegando, porque eu não sei, eu me embanando nessa sequência de números. Tem também a número 1, que é boa demais. Treme. Vamos fazer treme aqui, vocês vão cantar essa pra mim? Vamos cantar agora. Vamos cantar essa ainda não. Ainda não, vai lá. Alô, galera, nós somos a dupla Roger e Robson. Nós também estamos aqui com um grande amigo, Carlos Pitt. Já me disseram que balada sertaneja é o som que contagia, mulher feia ela não tem. O chacoalhado no gemido da sanfona, na batida da viola não tem esse que não vem. Eu tô chegando, pode esperar, na swingueira para dançar. E a mulherada não vai faltar, só vão embora quando acabar. Então vamos swingar, bota o bumbum pra me descer. No swing sertanejo só vai dar eu e você. Então vamos swingar, vamos até amanhecer. O rebolechanejo eu também quero fazer. Treme que eu também vou com você. Bem. Treme que eu também quero tremer. Essa é a nova onda, quero ver se rebolar. Tá todo mundo querendo entrar na dança do treme. Chega junto e vem pra cá. Eu tô chegando, pode esperar, na swingueira, para dançar. E a mulherada não vai faltar, só vou embora quando acabar. Então vamos swingar, bota o bumbum pra remexer. No swing sertanejo só vai dar eu e você. Então vamos swingar, vamos até amanhecer. No rebolê chamejo eu também quero fazer. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também vou com você. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também quero tremer. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também vou com você. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também quero tremer. Agora devagarzinho treme, vem. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também vou com você. Ui, ai, vem. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também quero tremer. Rasga. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, com você. Acelerou! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que eu também quero tremer! Tremeu? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, hoje nesse bate-papo, uma lição vocês vão levar pra casa. Vocês vão botar um pouquinho mais magro, porque o calor aqui tá. Rapaz, que tá gostoso demais. Vou tomar uma, né? É a churrasqueira do, das carnes ali, vai estar quente demais. Eu pensei que a gente ia fazer um programa de rádio e TV. Estamos indo numa sauna, né? Sauna. Tá gostoso, tá gostoso. A carne já tá boa, né? Vou trazer então. Uma churrasqueira lá fora. Tá? Não, a gente tem o ar-condicionado aqui, mas não dá pra ligar, porque o barulho acaba, né? Interferindo no som. Mas, gente, eu queria que vocês passassem agora pra quem tá acompanhando o trabalho de vocês aqui. O site. De contato de vocês, eu sei que vocês também são fuçadores de internet. Ah, adoramos, adoramos. Você acompanha bastante o trabalho, como você falou aqui, e eu também de vocês. Vocês têm um perfil de quem se aproxima muito do público, do fã. Então vamos lá, passa os contatos de vocês aí pra quem tá acompanhando, quer levar o show de vocês, enfim. Vamos lá. Quer saber um pouquinho mais da nossa carreira, o pessoal que não conhece ainda de todo o Brasil? É muito fácil, www.rogerrobson.com.br, www.rogerrobson.com.br. E para aquele que quer contratar o Roger Robson para sua cidade... Tá mais importante, viu? Ah, parceiro. Esquece isso não. Nosso telefone é São Paulo, 011-3816-8148. 3816-8148. Esta é a rádio que só toca. Oh, sucesso. Que beleza. Gente, conversei aqui com os meus amigos Roger e Robson. Ah, mas já? Gente... Você viu que eu tô aqui? Lembrei do programa do Jô Soares? Do Soares, né? Gente, vamos ver se dá certo. Vamos ver. Gente, conversei aqui com o Roger e Robson. Olha, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Que amém, esse DVD, amém. Que é o projeto maior a curto prazo, vou falar assim, que a longo prazo é a carreira de vocês, se Deus quiser. Com certeza. Até quando você estiver bem, não tem problema, né? É isso aí, Carlão. Quero que vocês voltem sempre, sinto-se à vontade para estar aqui no programa Carlos Pitt, que é de vocês, tá bom? Maravilha. Meu amigo, obrigado pela oportunidade. A gente está muito feliz de estar aqui com você. A gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Imagina. Desde o nosso começo da carreira mesmo. Feliz. Um cara de sucesso, abençoado, iluminado. Parabéns aí. Sucesso cada vez mais para você também, viu? E um abraço ao pessoal de Minas, que é as raízes de vocês. Minas Gerais. Sabe que Paraná e Minas Gerais são os estados que mais tem o programa? Minas Gerais é forte pra gente lá. Alô, Mineiros! Pessoal de Moarama, que a gente tá sempre por lá. Paranazão. Londrina, Bandeirantes. Tem mais, gente? Tem mais? Tivemos lá pra esses dias agora, fizemos o programa lá. Maringá. Ó, diz que Moarama não é o Marama, é Mulherama, né? Mulherama. Mulher de sobra, rapaz. É verdade, claro. Coisa linda. Tá certo. Só tem que agradecer a vocês aí por estar com a gente nessa carreira, 14 anos aí. Roger e Rosa. E a galera também do Twitter, né, filho? Twitter também, pessoal. Facebook. Twitter. É separado ou é junto? Não, arroba tudo Roger junto. Robson. Arroba Roger e Robson. Roger e Robson. Então fechou. Mas é Roger e Robson, tudo junto. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. E vamos cantar uma música aqui pra fechar. Vamos lá. Vocês gostam. Vamos lá. Fala. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Mas o quê? Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. com vocês agora, sim. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer. E o quê? Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão. Oh. Queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Passa o tempo, eu não esqueço. Bem grave agora, bem grave. De te amar. Oh, tchau, gente. Valeu, galera. Acesse www.carlospitch.com ou www.youtube.com/carlospitchoficial. Programa do Carlos Pitch. Olá, ouvintes do Brasil e de Portugal. Aqui é Kelly Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Seba do Inimigos HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt. Enviando sucesso. Tamo junto, tô no ar, tô aqui ó, na sua rádio com o programa Carlos Pitt. Obrigado pela sua audiência. A você que me segue no Twitter, @ Carlos Pitt, obrigado. No Facebook, procura lá Carlos Pitt, programa Carlos Pitt. A nossa produção também tem o Facebook lá. Você pode falar com a gente, tá bom? Pode acessar o meu site, carlospitt.com. Você pode ver o meu blog. Blog é o carlospitt.blogspot.com. Pode procurar no YouTube, ver os vídeos e shows do programa, as entrevistas do programa. Depois de você escutar aqui na rádio, você acessa lá, ó, tvcp1.com. tvcp1.com tem todas as entrevistas lá pra você assistir também. Agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Simbora, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Como é que estão indo as festas juninas aí no pedaço de vocês, hein? Aqui tá bom demais! Mas vamos às notícias da semana. E a TV Globo lança mais uma atração, The Voice Brasil, ou A Voz, o título em português, que será o foco nos próximos meses. A estreia será em setembro. As seletivas regionais já estão bombando e os selecionados vão disputar um prêmio de 500 mil e a gravação de um CD. O objetivo do programa não é produzir um talento, é revelar. No programa, os jurados vão sentar de costas para os cantores e a seleção será feita apenas pela voz. O cantor Daniel será um dos jurados da versão brasileira. Ao lado dele estarão Cláudia Leite, Carlinhos Brown e Lulu Santos, que cá entre nós odeia sertanejo e vai ter que engolir um monte, tenho certeza. Vai ser interessante conhecer um lado mais crítico do cantor Daniel, sempre muito educado, certinho, politicamente correto. Mas acredito que a escolha foi acertada sim, se tratando de sertanejo. Só espero que eles não venham com aquelas fórmulas de personagens montados. Um bonzinho, um irritadinho, um grosso. Vamos aguardar. E o Gustavo Lima vai juntar o útil ao agradável. Já que ele vai fazer pela segunda vez shows pelos Estados Unidos no mês que vem, o Gustavo Lima anunciou que também vai gravar um DVD. O local de gravação será o Red Rock Café de Orlando, na Flórida. O repertório do DVD será baseado em suas canções mais conhecidas, com uma ou outra canção inédita. O Gustavo gravou recentemente um DVD em São Paulo, que ainda nem foi lançado. Mas como a principal intenção no momento é alavancar a carreira internacional dele, vão fazer um novo DVD para correr por fora, né? A canção Balada foi a segunda mais tocada na França durante a última semana, de acordo com dados da revista Billboard. No dia 20 de setembro, quem grava DVD no exterior, mais precisamente em Londres, é a dupla Jorge e Matheus, que é do mesmo escritório do Gustavo. Boa sorte para eles. E nessa semana, a equipe do programa Carlos Pitt, da TVCP1, esteve presente no seleto grupo de convidados da gravação do primeiro DVD do Trio Parada Dura, que está completando 40 anos de carreira. O trio que está na sua quinta formação, mantendo apenas o Mangabinha como integrante original, deu um show de interpretação e nos levou a uma viagem pelos grandes sucessos do trio, como Bobeou a Gente Pimba e as inesquecíveis As Andorinhas, O Doutor e a Empregada e O Carro e a Faculdade. Todas músicas com histórias, com rima, com musicalidade, tudo que está faltando nas músicas chicletes, passageiras e chatas que se ouve no momento. Quer ver um pouquinho como foi tudo isso? Acesse o www.tvcp1.com, que fizemos um vídeo especialmente para você. E as festas juninas? Por todo o Brasil estão bombando. E o site do Carlos Pitt vai te mostrar como foi o show dele no dia de São João. www.carlospitt.com. Shows, músicas e muito mais. Vai lá, beijão, boa semana e até a próxima. Beleza, simbora moçada. Música na conversa aqui no programa Carlos Pitt, só pra você. Essa música é autoria minha. Vou meter o pé na porta. Marcelo e Fabiano, solta o som. Eu vou meter o pé na porta. Sigo minha vida e você segue aí. Oh, mulher, se não abrir eu vou meter o pé na porta. Eu já chorei, bebi. Eu já caí na rua. Eu já fiz bobeira até cair na sua. Eu já errei, falei, e senti coitado. Já cansei, notei, o barco tá furado. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me botei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você. Segue aí. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. E você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Programa do Carlos Pitt. Alô galera, aqui é o Jorge. Aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Vou te esperar, passe o tempo

Eu quero tchu, eu quero tchá. João Luca e Marcelo, sucesso no Brasil. Fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Não esquece de mandar um e-mail pra mim. Vamos lá, anota aí. Tá, pegou a canetinha? Eu espero, não tem problema. Vai lá, enquanto você pega, eu falo pra você o seguinte. Obrigado pelo carinho, pela audiência de hoje. O programa Carlos Pitt tá indo embora. E semana que vem vai ter mais, com certeza. Aqui na sua rádio, nesse mesmo horário. Pegou a caneta? Então anota aí o nosso e-mail pra você participar. programa@carlospitt.com programa@carlospitt.com Fácil, fácil, né? E você fala com a gente, comigo, manda seu recado, fala com a nossa produção também. Beleza, gente? Obrigado, fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau! Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.